Essa vai pra você, minha vaqueirão massa, de todo o meu Brasil. O nome dele é Pela Cova, o caceteiro das teclas. Eu já ia correr, já pensando que era o caminhão mesmo. Mineirinha me pediu dois vestidos delicados. Eu olhei pra ela e disse: deixe eu render meu gato. E o vestido eu já comprei. Mas o vaguinho ficou quebrado, meu rei! Tchê, tchê, tchê! Alô, Nájila! Vai do povo, Adolfo d'Água! Essa vai pro meu primo, Damião e Alucina! Minha querida Bahia! A terra natal maravilhosa, hein? Minha amiga Nájila, por favor, Zago, hein? E mineirinha me pediu dois vestidos delicados. Eu olhei pra ela e disse: deixe eu render meu gado. Que o vestido eu já comprei, mas o boiadeiro tá quebrado. E o meu burro tá selado, foi Valdir quem selou. Através do rio Anado, tão a fim de ver meu amor. Mineirinha, vou embora, vou falar pro meu amor. Chama Jônita, chama Jônita, noite na estrética. E desse lado tem batom, outro lado também tem. Através do rio Amado, só a fim de ver meu bem. Mineirinha, vou embora na outra semana que vem. Raio Paus Pretos em Abucina, meu parceiro Túnio do Karatê, aquele forte abraço. Meu locutor estourado, locutor estourado, galera. E tira as pedras do caminho, mande varrer a estrada. Me deixe todo limpinho e sereno da madrugada. Mineirinha, vou embora, vou render minha boia. Meu parceiro Cascão, minha parceira Rita, Pedrinho, tamo aí, hein? E mineirinha me pediu dois vestidos delicados. Eu olhei pra ela e disse: deixe eu render meu gado. E o vestido eu já comprei, mas o vaquinho ficou quebrado, viu? O nome dele é Valdir Produções.